Viana. Na Nice você encontra estofados, móveis e colchões de qualidade garantida, com aquele preço que cabe no seu bolso. Parcelamos em até 12 vezes no cartão e crediário. Sofás, cabeceiras, camas e móveis em geral, para você deixar sua casa do jeito que sempre sonhou. Venha nos visitar e se surpreender com nossa qualidade e menor preço da região. Estamos localizados em Nossa Senhora da Glória, Rua Manuel Francisco de Lima, 130, Centro. Cópia Glória, uma copiadora completa, onde você encontra tudo em um só lugar. Impressões de boletos, pagamentos de contas, agendamentos, emissão de certidões, impressão de cartão de visita, panfletos, cardápios e muito mais. Aqui também trocamos o limite do seu cartão de crédito por dinheiro na hora. Tudo que você precisa, a Cópia Glória tem. Com o WhatsApp 799-9627-9450. Estamos localizados próximo à loja Chevrolet. Eu tava aqui pensando, sabe? A gente precisa investir para aumentar a produção. Mas o Plano Safra tá aí para isso, filho. É, eu já vou falar com a Cressol para garantir o nosso recurso. A Cressol tem soluções financeiras essenciais para apoiar o produtor rural em todos os momentos. Para custeio, investimento ou seguro, conte com quem está sempre ao lado do agricultor. Cressol, completa para quem coopera. Essencial para o agronegócio. Com a chegada das festas juninas, é importante diversão sem correr riscos de acidentes, especialmente com fogos de artifício. Não deixe criança brincar com fogos infantis sem supervisão de um adulto. Nunca solte fogos em ambientes fechados. Prefira os fogos com efeitos luminosos que não fazem barulho. Eles são bonitos e não causam incômodos. Divirta-se com segurança. Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória, de portas abertas para o cidadão. Está procurando variedade e economia? As lojas Real Calçados e Confecções dispõe de diversos itens da moda para seu estilo e que cabem no seu bolso. É qualidade, preço, forma de pagamento e diversas marcas que esperam por você. Venha correndo, aproveite e dê um toque novo ao seu estilo. Afinal, alegria de viver é realizar. Lojas Real Calçados e Confecções. Vem para quarta-feirão do Ortido Mix Mateus. Ofertas válidas para Aracaju e Nossa Senhora da Glória. Cebola comum, o quilo R$ 5,69. Abacaxi, unidade R$ 3,99. Batatinha lavada, o quilo R$ 6,99. Limão, o quilo R$ 0,89. Melão amarelo, o quilo R$ 3,79. Cenoura, o quilo R$ 4,79. Ovos e naves, 30 unidades, R$ 15,79. E mais, fique numa boa com os menores preços das férias Mix Mateus. Alô, alô, você homem do campo, está precisando de peças para o seu trator? Procure a Trator Peças, temos peças para seu trator agrícola e máquinas pesadas, além de toda a linha de pneus agrícolas. E você que está pensando em plantar a sua roça e precisando de implementos agrícolas, aqui você também vai encontrar. Somos revendedores das marcas Baldan, Jumil, Tatu, JF e muito mais. Trator Peças, e está chegando a mais nova e maior loja do estado de Sergipe, Agropec. Do grupo Trator Peças 799-9987-0879. Se pensar em ótica, eu vou te falar, onde tem tudo em um só lugar. Compre e saia com um novo olhar. A ótica bela vai te conquistar. Se você roda a cidade inteira, entregamos seus óculos prontos em uma hora. WhatsApp 799-9689-1832. A gente tem pra você o que você precisa. Média preço, atendimento, qualidade garantida. Então vem pra Super Tudo. A gente tem o melhor e o melhor pra gente. É a satisfação do nosso cliente. Então vem pra Super Tudo. Lugar de comprar barato é aqui. Supertudo, a maior variedade em brinquedos, presentes, utilidades, decorações e muito mais. Lugar de comprar barato é aqui. Supertudo. Quero que valorize o

Agora 7:40. Bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Hoje é quarta-feira, 3 de julho de 2024. Nosso programa vai até às 8, na graça e na misericórdia de Deus. Com o apoio cultural do supermercado Nunes Peixoto, onde os amigos se encontram, da Net Glória Telecom, nossa pioneira aqui em Glória na área de internet. Pensou em colocar internet na sua casa? Procure a Net Glória Telecom, Praça da Bandeira 104, ao lado da Igreja Matriz. Loja Oliveira do Zé Bebê, na rua Pedro Alves Feitosa, 97. É a esquina do CESP, viu? Lá você vai encontrar calçados, roupa, chapéu, pano para estofado, plástica para mesa, mala para viagem, bola, chuteira, que chute. Tem tudo lá, sombrinha, guarda-chuva. É Zé Bebê, rapaz. Se levanta da cama, Zé Bebê. Vai tomar teu café, homem. Ele disse que só toma café depois que ouve aqui o programa. Confecel, ferros e acessórios ali na Rua Monte Alegre, 1139. Clínica Dr. Alan Pedro, Rua Monte Alegre, 321. Macenaria de Zé do Senhor, próximo a UIFES, ali no povoado Piabas. Digital Cola em Porto da Folha, com nossa amiga Verinha, assumida. É, fotografia com ela, viu? A baixinha vai em tudo que você chamar. Igual aqueles repórteres, né? Que entra até na guerra pra filmar aqueles negócios. O cara chama ela, ela vai na calvagada. Vai em tudo, monta no cavalo e filma tudo. Nossa amiga Verinha. Augusto Informática, Rua Manuel Ramalho Feitosa, com frente à pracinha da Igreja Nova 202. Né? Mudou de endereço. Aquela rua do Badgino, viu? Você pega o Badgino ali na esquina e vai indo, seguindo lá na frente, encontra o prédio da Augusto Informática. Você quer comprar computador, quer comprar placa de vídeo, placa mãe. O que é que você precisa de informática? Lá tem tudo. E também é papelaria lá, livraria, essa coisa toda, viu? Então, já sabe onde é, né? Funerária Vitória, Rua Senador Leite Neto, número 2. Madeireira Lima, ali na Rua Monte Alegre, 210. Organização de Irlanda e Brígida. Moto Glória, Rua Monte Alegre, 283. Nosso amigo, com todo o trabalho ali na área de moto, peças, serviços em geral, você liga para o... Tem um monte de telefone aqui, viu? Tem o fixo, né? É 3411-1464. Tem o 9890-8942. Tem um 9850-5588. Vai falar com o Tom José e família. É 9924-8260. Fala com o Rodrigo. É a família toda ali, viu? A Moto Glória. O último apelo, Praça 15 de novembro, 193. Madeireira Glória, Ruizara de Oliveira 352. Construterra, Ruizara de Oliveira 300. Casa Amaral, Avenida 7 de Setembro, número 7. Planeta Papel, pegado com a Funerária Vitória. Falar na Funerária Vitória, né, a gente lembra aqui que o nosso diretor aqui, Jorge, da rádio, mandou aqui um zap, né, para os locutores anunciarem aqui o sepultamento, né? E Dona Elisa, vem aqui, Dona Elisa, conheci Dona Elisa lá do Armarinho, né? A família Batista comunica o falecimento de Elisa Vieira Santos, sobrinho, conhecido como Dona Elisa do Armarinho, né? É, os filhos informam que o cortejo será hoje, a partir das 9 da manhã, saindo lá da sua residência, né, Rua José Batista Sobrinho, para o cemitério paroquial. Agradece desde já a todos que comparecerem a este ato de fé e solidariedade cristã. Está aí a nota de convite para o sepultamento, né, de Dona Elisa, pedido aí de Jorge da Rádio, viu? É, Caruaru Shop 20, Gibi. Já comprou panela de pressão lá? É 20 conto, rapaz. Já? Tem certeza? Aí, agora é Gibi, rapaz. O Shop 20, né? O Caruaru Shop 20, ele fica lá na frente do Nunes Peixoto. Aí não tem como a pessoa errar, né? Você pode vir lá da China. Onde é o Nunes? É aqui. O Caruaru Shop 20 é na frente. Aí é uma variedade de produtos, tudo a 20 reais, rapaz. Qualquer peça que você pegar é 20, até a panela de pressão. Meu Deus do céu, é pra vender tudo mesmo. Farmácia Artumed, Rua Monte Alegre, 135, HS Autopeças, a loja do seu carro, com Orlando, despachante, opção em placamentos do Valdir, ali em frente ao Nunes. Hoje é 3 de julho, e julho é o mês de quem tem o carro finalizando a placa 06, né? É 06, menino, diga aí logo, manda dizer, é isso mesmo, rapaz, 06, viu? Seu carro termina no 6, o final lá, tem que regularizar, né? Vai lá no despachante opção em emplacamento, fala com o nosso amigo Valdir, os seus funcionários. Casa Rural, Avenida Simplício Francisco de Souza, 110. Lá é rações e medicamentos veterinários, viu? Nosso amigo Devinho, que é lá de Monte Alegre, mas está aqui em Glória, fazendo aquela diferença. Valmor Motopeças, Rua Claudão Pereira de Souza, 245, naquela rua do Nunes Peixoto, aquela apertadinha, primeira, né? E vai lá para Tiririca Som. Tiririca fechou, ficou só o nome lá, Tiririca Som, aquele prédio. O Valmor é pegado com ele, viu? Então não tem como errar, não. A moto quebrou, tá meio complicado. E lá ajeita, lá eu vi, além das motos, eu vi lá ajeitando aqueles motor que puxa água de fonte, aqueles negócios tudo. Ele mexe nessa parte de elétrica, né? E ajeita tudo. Então vá lá, conheça o meu amigo Valmor, genro do velho Messias. Casa da Limpeza, Avenida Simplício Francisco de Souza, 56, do nosso amigo e irmão Edilson, das Assembleias de Deus. Casa da Limpeza é a pioneira aqui em Glória, em cloro, bases, essências, produto para piscina, perfumaria, aromatizante, produto automotivo, tem tudo lá, em grosso e a varejo. Créa de Ribeiro, com nosso amigo Ezequias e Marlene, ali na praça, na Avenida 7 de Setembro, 159, pertinho ali daquela lanchonete ali. Né? Se dá lanchonete, você já vê lá. Crede Ribeiro, empréstimo com confiança e credibilidade. Além disso, se paga lá também, né? Talão de água, de energia, boletos, tudo, viu? Além de tomar dinheiro emprestado, é um ponto também de pagamento. Regi Cabeleireiro, Rua Monte Alegre, 407, Antônio do Alicate, na frente da Ecofestas, com frente ao Nunes. Supertudo, Rua Manuel Francisco de Lima, 70. Rei das Tintas é o nosso amigo Vertinho, Avenida Simplício Francisco de Souza, 87, pertinho da Padaria Novidades. É, Panificação Pão e Poesia, nosso amigo Evaldo Lima, aqui pertinho da Raia, viu? Moça Bonita Moda Íntima, sua loja feminina com a Silvia, lá no Centro Empresarial Barros, loja 1211, todo material dedicado à mulher, né? Sutiãs, calcinhas, bebidó, camisola, lingerie, modelador, tem outras coisas lá, você tem que ir lá. A mulher vai lá e, né? Mulher com mulher se entende. Laticínios e frios, Chino Sabor, produtos alimentícios e naturais, com a Marília, em frente a Suzanes. Lojão da Fábrica, o melhor preço da cidade, no atacado, no varejo, em cama, mesa e banho, pertinho de Zé Bebê. Gênesis Modas, a moda masculina, feminina e infantil, pelo preço que só eles têm, é lá pegado com Zé Bebê, viu? Rua Pedro Alves Feitosa, 81. Gênesis Modas, viu? Suzane Multimarcas, todas as marcas famosas numa só loja. Loja Mais Variedades, Travessa José Vieira Feitosa, 28, ali na frente do CESP, organização de Michel e Elisângela. Né? Você quer alguma coisa que não encontra numa loja, você vai em outra. Procura. Não tem na Supertudo, você vai na Variedade. Não tem no né, o Caruaru Shop 20, você vai naquele outro. É você que quer comprar. Você é quem procura onde vai encontrar e compra, se puder comprar. Né? O freguês é quem tem vez e direito. As lojas estão aí para atender aos fregueses que chegam e querem comprar alguma coisa. Então, lá na Mais Variedade tem aquelas bandejinhas, né, imitando a tapué. Né? Minha esposa, quando vai lá, é difícil ela ir para não vir com 5, 6, 7, 8 bandejinhas daquela. Viu? Usa do mesmo jeito daquela da tapué. E dura um bocadão de tempo, né? Lá em casa dura menos, porque às vezes o caboclo derruba no chão lá. Uma hora é o autista, outra hora é o tomador de cana, que tira da geladeira, cai aqui, cai acolá, e dana-se no chão com elas geladas. Aí elas racham. Mas se a pessoa for cuidadosa, dura bem muito tempo, viu? Chicão Relojoeiro, hoje é quarta-feira. Chicão está lá na frente do Ceasa, né? Naquela empanada agora. E antes era lá numas barracas velhas de pau, né? Agora é mais pra cá, um tiquinho. Tem uma empanada bem grandona que fica armada lá direto. Parece quando vende comida dia de sábado. Aí eles ficam tudo lá embaixo. Aí é o meu amigo Keké vendendo DVD, CD, rádio, radiola. Vende tudo, Keké. Pendrive, cartão de memória. Viu? Vai lá, o Chicão tá lá esperando você para consertar seu relógio. Casa da Carne Bastos, Rua da Palma 393, pertinho ali do Finado Cigano, viu? Chegou lá, você fala com o nosso amigo Felipe. Carne boa, de primeira, com qualidade, né? Felipe é ajeitoso, ele ajeita lá tudo direitinho, viu? Entrega a domicílio também, viu? 7h20 aqui na Boca da Mata. Deixa-me ver aqui quem tem aqui já de primeira aqui no nosso WhatsApp. Pra gente liberar aqui a próxima música, o trecho bíblico que a gente vai usar hoje, viu? Deixa eu olhar aqui tudinho de uma vez só agora, viu? Aí a gente fica liberado. Zé Machado, véi Zé Machado já mandou o bom dia dele por aqui. Zé Machado é lá perto de Ponteira. Ele mandou um áudio ontem, o áudio chegou 9 e pouco da manhã. Diga, pois, o WhatsApp de vez em quando atrasa, né? A internet não manda. Mas fica só rodando, rodando, rodando. O cara vai mandar um áudio 7 horas da manhã, pra, você fala no programa das 7, chegar 9 horas, não é? Meu amigo Antônio Cantor, o Antônio, pai do Heraldo, chegando por aqui, graças a Deus, também online, ouvindo o programa. Nenda 10 logo cedo, já mandou seu zap. A Maria dos Prazeres mandou também aqui a foto de uma santinha, né? Jorge da Rádio já anunciei o que ele queria. Pronto, vamos limpando aqui. Comigo é assim, é chegando e eu falando e jogando fora aqui. O que falou hoje não serve para amanhã. A Mônica Paz acabou de chegar também por aqui. Esse é o pessoal do Zap, né? Que liga para a gente aqui. O Evangelho de hoje não é Evangelho? É no Evangelho, né? Que chama o Novo Testamento. É porque o povo chama Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas é no Atos dos Apóstolos, 14, do versículo 8 e seguintes, viu? Você vai procurar aí. Depois dos quatro evangelhos, tem um livro chamado Atos dos Apóstolos. É a continuação, ou seja, o começo da igreja com os apóstolos e os discípulos que Jesus deixou. Depois de Pentecostes, né, eles estavam todos reunidos lá, veio o Espírito Santo. Né, e aí começou aquela comunidade cristã, que se expandiu na força do Espírito. Até o ano 300 e alguma coisa, eles eram perseguidos, eram presos, eram mortos, né? Igreja Católica. Não existia igreja feita assim, porque ninguém fazia uma igreja para ninguém se reunir. Era tudo correndo, escondido, né? Se reunia na casa de um, na casa de outro. Tá? Não tinha esse negócio, não. Igreja naquela época não existia, esse negócio de igreja católica, a igreja ali, uma naquela rua, outra não sei não, não tinha isso não, moço. Os primeiros cristãos, durante os 300 anos primeiro né, dessa época nossa aqui, era tudo na carreira, era tudo escondido, viu? Cristão era cristão porque acreditava de verdade, com direito à morte, porque se ele fosse pego pelo soldado romano, já sabia que ele ia ser torturado, ia ser morto, queimado, né? Jogado por leão comer. Não era brinquedo não, para ser cristão. Você está pensando que é que nem hoje, que todo mundo... Eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou carismático, eu sou não sei o que lá, né? Não era assim não, o negócio era sério, viu? E agora, quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo, passou a acreditar em Jesus... Aí como era ele, era o chefão, era o mandão de Roma, né? Era quem mandava tudo, aí ele liberou a religião dos cristãos. E aí misturou tudo. Por isso que hoje é tudo misturado, essa bagunça toda, né? E foi se criando aí as coisas, depois se fez templo, teve um negócio de uns papas, né? E assumiram e vieram até onde nós estamos hoje, viu? Para você que não sabe. Mas eu sempre digo para o povo, rapaz, sabe quem é a verdade mesmo, pura, limpa, sem sacanagem? É Jesus, a verdade é Jesus. Eu fiz essa música, minha composição e letra e tudo mais, e eu cedi para a Alice e a Alailson gravarem, né? Duas pessoas do bem, são evangélicos eles, né? Mas querem gravar? Gravem. Né? Teve outro evangélico que me pediu para gravar, mas parece que essa coisa... Aí veio a pandemia, veio não sei o que lá, e aquela ruma de cantor desapareceu. né? Muita gente que estava inventando de ser cantor, na pandemia desistiu. Aí não voltou mais às atividades de cantoria, porque o negócio hoje é diferente. Não tem mais DVD, não tem mais CD, não tem mais quase nada. É tudo online agora, né? Então não é fácil se ganhar dinheiro sendo cantor, não. A verdade é Jesus, Alisson e Alailson. Alisson e Alailson.